problemas, Jesus te ajudará. É grande o seu dilema, mas força te dará. Se tens nele esperança, por que desanimar? Em breve todas as lutas, todos os sofrimentos hão de terminar. É Cristo quem consola o aflito.